Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Olhar com olhos de ver. Este é o tema que está hoje em destaque no Seixal Saudável. A ideia é conhecer a realidade dos invisuais. O presidente da União de Cegos e Ambliopes do Seixal, Manuel Saraiva, é o convidado de hoje. Está ao telefone para responder às questões de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. O projeto Seixal Saudável, juntamente com a Fertagos e a ACAPO, a Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, assinalou a Semana Europeia da Mobilidade do ano passado com a colocação de horários de comboio em Braille nas estações do concelho. Este foi apenas um dos primeiros passos que demos para melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes invisuais. Como é ser cego no mundo atual? Ainda é uma discriminação, porque ser cego é ser menos do que os outros. Embora nós queremos estar em pé de igualdade com as outras pessoas, pelo menos nos nossos direitos, nos nossos deveres, mas ser cego é um mito. As pessoas muitas das vezes dizem, isso não, ser cego não quer dizer nada, mas isso é na nossa frente, porque por trás a pessoa depois afasta-se, porque agora andar com os cegos ainda é um mito, já foi mais, mas também acho que já houve aqui uma questão que as pessoas já se aproximaram mais dos próprios deficientes, portanto o próprio cego, do que se aproximam atualmente. O que cada um de nós pode, portanto, fazer para ajudar a amenizar os vários obstáculos e as dificuldades que ainda hoje, portanto, enfrentam os invisuais diariamente? Eu acho que um bocadinho mais de civismo não fazia mal a ninguém, por uma razão muito simples. Porque as pessoas esquecem-se dos deficientes e põem todo o tipo de lixo e detritos nos passeios, é os carros nos passeios, é as pessoas que vão passear o cãozinho que fazem os dejetos nos passeios, as pessoas fazem obras em casa, esquecem-se que há pessoas cegas e com pouca mobilidade, põem tudo nos passeios. Eu acho que isso é uma questão de civismo e isso no nosso país ainda está muito verde. Portanto, as pessoas ainda têm pouco civismo em relação a isso. É com alegria que em 2009 assistimos à constituição da União de Cegos e Ambliopes do Seixal. Pode falar-nos um pouco da UCAS? Ora bem, a UCAS foi um projeto que nasceu em 2009 com a parceria da Câmara Municipal e o Gabinete de Ação Social. Porque em 2008 nasceu no Conselho de Seixal um movimento que era o MOCAS, Movimento dos Cegos e Ambliopes do Seixal, mas depois, isto em 2008, 2009, achámos que o movimento podia não ter a expressão que tem uma associação. E então criámos uma associação em 2000, portanto, a 21 de julho de 2009, porque vimos e sentimos, e eu morando em Corroios, sinto que no concelho há um déficit de acompanhamento para as pessoas cegas e nós, pronto, é como disse, portanto, um bocado apoiado pela ação social, então decidimos criar em 2009 a UCAS. A UCAS, neste momento, tem desenvolvido algumas atividades, tais como tivemos ganho o Campeonato Nacional de Goalball 2010-2011, ganhámos também a Taça de Portugal, desenvolvemos atividades no âmbito cultural, portanto no âmbito da cultura e lazer, e no âmbito da ação social, embora no âmbito da ação social estamos mais atrasados porque não temos ainda nenhum funcionário, mas a partir de dia 20 de janeiro vamos ter uma pessoa, principalmente às sextas-feiras, que vai atender as pessoas no Miratejo. Nós estamos sediados na Junta de Freguesia do Miratejo, portanto, da Junta de Corroios, com a extensão do Miratejo. Portanto, na cultura e lazer temos feito alguns convívios no Conselho de Seixal. E também temos organizado umas férias. Também temos organizado férias para pessoas deficientes e para pessoas não deficientes. porque eu defendo que se deve ter, deve-se integrar as pessoas que não são deficientes em grupos dos deficientes. Para quê? Para verem que os cegos não são pessoas diferentes dos outros, a ver se conseguimos que a inclusão social seja melhor do que é atualmente. Portanto, só um grupo de cegos, eu só para dar um exemplo, tivemos na passagem de ano na Quinta Valenciana 2010-2011, tivemos 2011-2012 numa sala sempre em conjunto com outras pessoas. E as nossas férias tanto podem ir deficientes como pessoas normovisuais. Por isso se chama a inclusão social das pessoas nas associações e os próprios deficientes com as outras pessoas. E este ano também vamos organizar as férias na Quinta do Crestelo, em Ceia, de 2 de setembro a 8 de setembro. Portanto, temos desenvolvido umas atividades, mais ou menos o que se pode fazer, porque nós somos todos amadores e todos trabalhamos, temos que conjugar o nosso emprego com a nossa disponibilidade dentro de, portanto, das atividades. Também estamos a tentar fazer um programa de goalball em conjunto com o Ministério da Educação para ser dado nas escolas formação aos professores e aos alunos, portanto, de formação de goalball. O goalball é um jogo essencialmente para pessoas cegas, mas que todos podem jogar. Tem que se jogar com os olhos vendados, tem que ter o campo 18 metros de comprido, 9 de largura, e tem uma baliza que tem 9 de largura e 1,30 de altura. E são 3 jogadores na frente da baliza, pronto, ligeiramente deitados, porque portanto, é mesmo assim, portanto, ou sentados. E defende a bola, tem 1,2 kg e tem uns guizos dentro para os cegos poderem ouvir a bola rolar. Portanto, as pessoas no público só se podem manifestar quando o árbitro apitar, quando for golo. E o árbitro tem que, portanto, apitar 2 vezes e gritar golo. Nós, também em parceria com a Câmara, vamos tentar desenvolver uma escola para os miúdos de goalball aqui no concelho, visto que há escolas que têm, têm muitas crianças invisuais. Vamos tentar desenvolver 2011-2012 também essa escola de goalball. Para quem tiver interesse em colaborar com a UCAS, como é que pode chegar até vós? Neste momento, através do meu número de telemóvel, 91462-1114 e 96605-8793. É com estes contactos da União de Cegos e Amplíopes do Seixal para quem quiser ajudar e colaborar que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para falar da responsabilidade social das empresas. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.